Você ficou em mim, dentro de minha alma, feito uma tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Teu nome é um grito preso na garganta, te vendo acompanhada parecendo santa, e eu querendo ser quem está do seu lado. Será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, vou te amar assim. Vem. Ô, oh, paixão doída, machuca. Vem pra tocar no paredão. Será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda a vida eu tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. E por te amar assim, desejo sua boca sem poder beijá-la, desejo a sua pele sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por te amar assim, desejo sua pele sem poder tocá-la, desejo a sua boca sem poder beijá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. Por te amar assim, por te amar assim, por te amar assim.